Tá todo mundo ligado. Somos a Rádio Cultura Regional. ZYK 579, AM 990 kHz. Cultura Regional. 10 mil watts de potência. Atuando em mais de 10 cidades do interior paulista. Cultura Regional. Dois Córregos, Estado de São Paulo. Cultura. Todo mundo ouve. Em 5 segundos, mais um líder de audiência. 5, 4, 3, 2, 1. A sua melhor companhia. Alô, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Com a graça de Deus, estamos juntos de novo para mais um programa Coração Sertanejo, aqui na Rádio Cultura Regional de Dois Córregos. Rádio Cultura com direção geral do Dr. José Eduardo Mendes Camargo. A supervisão de Simone Garcia. A apresentação desse programa, desse amigo de vocês, Zé Lourenço, eu mesmo, compadre, de novo no pé do eito, meio sem voz, meio baleado, mas aqui com você, se Deus quiser, até às 7:30 da manhã. Bom dia para você que está chegando do trabalho, está chegando de viagem, está chegando da gandaia. Tenha um bom descanso, mas deixa o radinho ligado. Para você que está saindo para o trabalho, que Deus te acompanhe na ida, na volta e durante o dia todo, protegendo você e também sua família, também nossas famílias. Vambora, vambora. Aumente o volume. Você ouve o melhor do sertanejo. E já são 6h14. Eu quero avisar o compadre, a comadre, né? Você deve ter notado, Zé Lourenço está bem assim, bem sem voz, né? A garganta está meio baleada, não tem nada de grave, é lógico, mas está baleada por causa do tempo, né? Desde sexta-feira, de quinta-feira que nós estamos assim, meio baleadão. Por isso que eu estou evitando de conversar, mas tá bom, né? O importante é que tocando moda, ninguém liga o rádio para escutar a voz do Zé, mesmo ninguém. O nego tá com o saco cheio já de escutar a voz do Zé. Meu Deus do céu. Mas eu tenho que mandar mensagem, né? Tenho que mandar recadinho. Então vamos que vamos, com a voz meio embaraçada, meio gato enroscado. vamos dar uma luzinha pro pessoal que tá mandando mensagem pra nós. O Cidair Barbieri, bom dia, Cidair. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver a Aida, bom dia, Aida. A Dona Aparecida Cruz, bom dia, que Dona Aparecida Cruz. O Dito Moreira, bom dia, Dito Moreira. A Mara Barbieri, bom dia. A Maria da Leocárdia, bom dia. A Tita, a Cleonice, bom dia, Cleonice. A Estela Bregadioli, bom dia também. A Cleuzinha, bom dia, bom dia. Mundo Velho sem Porteira. Tem também aqui o João Renato. João Renato também, bom dia, um ótimo sábado de feriado para todos nós. É feriado hoje, né? Hoje é feriado. A turma não vai acordar cedo para escutar o Zé Lourenço. Ah, meu Deus do céu. Tô sozinho no mundo, com certeza. Ah, meu Jesus amado. 6h16. Deixa eu voltar para baixo aqui para ver quem mais. O João Renato, deixa eu ver aqui. Parece que eu vi um áudio. Ah, o Sidão Vernier mandou o áudio daqui a pouquinho. Vamos colocar o áudio dele no ar para a gente ver o que é que ele tá querendo. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Beleza, beleza pura. 6h16. Vamos que vamos com mais moda. As mais gostosas de ouvir estão aqui. Estão aqui.